tererê. Fez 18 anitos, tinha tiques bem esquisitos. Já não usava calças, só vestidinhos de alças. Usava rimel batom e raramente se continha. Dizia alto e bom som: o meu nome é Sinha. Sinha, passarinho ou passareta? Sinha, já foi Pila, agora é Greta. Sinha, passarinho ou passareta? Sinha, já foi Pila, agora é Greta. Musical! Tantos pelos no peito, mais parecia um travesti. Ah, mas exigia respeito, pois ela é mesmo assim. Usa uma peruca loira e veste em tons de pastel. O ordenado todo estoura em perfumes de Chanel. Sinha, passarinho ou passareta? Passareta. Sinha, já foi Pila, agora é Greta. Sinha, passarinho ou passareta? Passareta. Sinha,